São de 11 horas, 7 milhas, rumo oeste, mantendo 2.000 pés. Vai seguir a sua aeronave na aproximação. E na sua posição de 9 horas, 10 milhas, mantendo 1.000 pés, irá prosseguir visual para outra pista. Tá certo, então, obrigado. 648. Elipse 07, curva à esquerda, na proa 220, aguardando o último vetor para interceptar. Esquerda 220, aguardando o último vetor. Não dá, não der. Interceptando VBS XT, gol 648. Visual, on the desk. O número 648 completa a final LS, chama a torre, frequência 118, décima 95. Chama na hora 895, gol 648. Decolou 05, chama controle 1, 2, 0, decimal 8, bom voo. 908, bom dia, azul. Eu gostei da pessoa. Continuando o site 1 até o pátio 3, reporta no pátio 3, pronto, corre. Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, o Golf 67, no nível 090. Decolamos 0, primeira curva à esquerda, deixou de saída Conde. Transponder, aciona 0275, controle 1208. Romeo, Golf 70. Azul 1710, contato radar, submetendo o voo no 70, saída Conde. 70, Conde, 2790. A torre solicita atualizações após o procedimento ILS. Irá remeter no ar do seguir para o próximo ILS ou toque ou remete? Só remeter no ar, pode ser para o próximo decoração. Doente, Olimpo 07. Já é consciente, reporta na rotatória. Na região 062, está demais, não se responde? Mike, autorizado, saque 70 e visão papal, altimetro 09. 09, até a passada. Fabricado na cidade ILS, 07, completa a sinal ILS, chama a torre da frequência 98, décima 95. Torre de sinal, azul 2590, desça para 2.000 pés, registro no 08. Autorizado a LS XT, pistão 0, retorno estabilizado. 2000, ajustado 2018, autorizado a LS, azul 2590. 06, prossiga. Acima, ativo. Tem de eco, chama a torre, frequência 198, décima 95. 195, seu presidente, faz 10. Direcionado. Informa um tráfego P3, curta sinal, correção passando externo, aproximando no zero, tem condições de taxi a baixa altura até a cabeceira 35. Guardião 06. Voo 1648, Colos 1-1, livre direito, chama sua linha no 21 desse 1. Livre direito, 21-1-648. Passou o estado baixo travado, Olimpo 07. Olimpo 07, continua a aproximação, área de Paris. Aproximação de sessão é remetida no área para uma nova preparação primeira. Notificou o seu plano para as 12h40. Se possível, nesse contato com a mesma, somente consuma CHG para as 12h40. Encontrar curso no 7, tá certo? Contato com a NS, o Oscar Papal. Oi. Obrigado, como é que irá arremeter no DA? Cliente, a ponte na DA em cena remetida. Contará, certo? Autorizado decolar de Guardião 06? Afirmou o Guardião 06, autorizado decolar. Vento 140 graus, não mais, a ponte quando fora do solo. Fora do solo, 06. Olimpo 07, informa um helicóptero, um Alfa CR-55, decolando o cabeceiro auxiliar 17, afastando já à sua direita, não interfere no seu curso. Tá, o cliente está visual com o fraco, decolando o CR-55, Olimpo 07. Charlie Mike, autorizado, pois toma até a posição e aguarda. Pode 5 minutos, tá, Jair? Gente, Charlie Jeff, tráfego 9, estado, reporte curta final. Pode. Iniciando a remetida na VA, Olimpo 07. Gente, Olimpo 07, iniciando a remetida, suba para 2 mil pés, aguardando o transferência. Iniciando a reta, subiu para 2 mil pés, aguardando a transferência, 07. Guardião 06, chama controle 1, 20 decimal 8, bom voo. 1208, tá bom, tá obrigado. Controle Salvador, bom dia, Guardião 06. Guardião 06, prossegue 510, litoral sul. Position 08, reporta visual, troca de ponto. Passar a visual, 06. Olimpo 07, chama controle 1, 20 decimal 8, arremeteu 14. Controle 208. 17, controle a norte, coordenação com o controle, correção com a torre. O transponder aciona 01146 e confirmaçãomente o PB. Usado pouso 17, vento 0 graus, 09. Pouso autorizado, Charlie Zero. Confirmaçãomente o PAD que se encontra, o Charlie Alpha Fox, novamente o governo. Olimpo 07, vitoração para sequenciamento, curva à direita, na proa 250 por 17 milhas. Direita 250 por 17 milhas, Olimpo 07. Prossiga. Gente, autorizado, já não é pode estar. Estabilizado na ILS, azul 2590. Azul 2590, completa o sinal, chama a torre 1895. 1895. Chama a controle. Ah, só confirmando, o senhor recebeu alguma chamada anterior nossa do 648? Negativo, no 648. Eu também recebi diversas chamadas aí pra torre e também ela não me copiou. Aguardo, telefone do pouso azul, 2590. Gente, tô autorizado, o táxi parte 3, parte 1, no Índia, ponto espera pista no 0, torre 1895, QNH 10 no 8, o Romeu Golf Vitor. Confirma, autorizado, parte do ponto 7? Afirmo, Romeu Golf Vitor. Parte 3, parte 1, no Índia, no ponto espera chama a torre. Sim, ponto espera, tudo o nome do time. 648, mete a posição em sua Juliette. Eu já tenho mete a posição em sua Juliette, 648. O Charlie Mike, atento a aeronave está guiando, autorizado o ingresso via pista, linha e mantém pista no 7. Echo faz liberação até que seja autorizado ingresso na base 5 no código de frequência. Bom dia. Azul 2590, visão. Sou nível 360, decola 10, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transponda 5534, controle no 20.8, com o número 21. Autoridade 620, via rota, decola 10, curva direita da El Leda Motiva, 534, 208, controle no 621. Correto, planejamento, chama para o Senado 09. Sim, bota não. Oscar Alfa, com o plano 340, nós estamos em coordenação com a IS. E já entrou em solicitação com a mesa? Recarga para Fox, reporte fora do solo, vento 160 graus, 05 nós. Sem diferença com o eixo no zero e com a aeronave na curva, sinal no zero. Vou Vitor, manter em ponto de espera. Vou ligar 65, pode chamar o controle. Confine. Pode chamar o controle, vou ligar 65. Vou 2065 acima, decolado 18, chama o controle 120.8, bom voo. 208, boa. 207, curva direita pro 300, guardando o último vetor para interceptar. Direita 300, guarda no último vetor. Controle Salvador, bom dia, 2065 da Gol, 3000, iniciando curva direita. 2065, contato radar, você mantém nível de voo 360, voa Leda. 360, Leda da presente, 2065. Gente, mais um minuto inicia, mantém a posição. Alfa Foco, fora do solo 18, comprou a nós, chama o controle 120.8, bom voo. Charlie Mike, autorizado o decolar, sinal de vento 150 graus, 128. Decola, Autorizado, né? Mantém o 90. Eu vou ouvir. Blue Charlie Mike, decolou 09, chama controle 120.8, bom voo. 251910, fala 09, libera direito, chama sala em 1210. Chama 1210, azul 2590. Salvador, Charlie Alfa Fox. Charlie Alfa Fox, sim, reporte para a controlada em Rima. O vento é 150 graus, 128 no aeródromo. Posição prevista 2 ou 2. Alfa Kilo, 3, azul 2, 5 a 0. Just 1 minute to copy, Papa Tango, Whiskey Yankee Tango, prepare the departure corral to the level 220. Correction, da El Corral. Vitor decolou os 21, chama controle 120.8, bom voo. 201, obrigado. Pro localizador, curva direita pro 070, repasse estabilizado. 070, Porto Alegre, estabilizado, Mike, forma 3 destino. Para o destino é a 263, tá? Iniciado Mike, autorizado direto de China, subindo para o 085, assim que possível o chamado do pouso. 085, direto de China, informará de Mike. Controle, Papatão, Romeu, GoPro Vic. Romeu, Gonfita, contato radar, subiu, mantém o nível de voo 090, saída Conde. 090, saída Conde, pode voar direto Conde, apresente? Após 2.000 pés, autorizado. Ok, Romeu, GoPro Vic. Gente, com 3 no PLB, chama a torre para acionamento 1895, no Pate 5, boa. Reporta no ideal de descida. Instrução para o Victor Charlie Hotel, né? Victor Charlie Hotel. Obrigado, senhora. Vai iniciar a descida novamente, então, na prova de Paris. O Charlie está autorizado, descida critério até o 1500 pés, ajuste em Salvador no 098. No 098, obrigado, senhora. Tá, está pisado no 0072, 0072. 0070, chama a torre, frequência 198, décima 95. Frequência 95, tá. 02065, chama Recife, frequência 133, décima 25, até 1925, décima 1. 3325, décima 1, boa. 99. Autorizado o pouso, está sendo repetida a 10, confirmando são mais dois, está sendo repetida após isso. Gente, Olimpo 07, autorizado, toque é emitido no 0, vento 1, 50 graus, 099. Autorizado, toque emitido, pista no 0, 07. Oi, é o Guardião 06? Guardião 06, prossiga. Outra vez, situação, intenciona toque é emitida em Mar e posteriormente pouso em Salvador. Gente, Guardião 06, reporte na vertical do farol de Itapó, informa o P3, aproximando o final no zero. Reporte visual, contrato. Passará visual, aí. Whiskey and Tango, read back a correct report to ready to start up and look up from the POB. Você é 5-5, irá realizar cruzamento do campo, 500 pés, helicóptero, ciente que seu tráfego não interfere com o seu tá permitido. Está ciente, está com tráfego de pedidos, óbvio. Pode papá Alfa, o time Bruno 08, reporte papá. Então, Whiskey, Yankee Tango, confirm just a probe again, 06. Whiskey, Whiskey, Whiskey. Top Cow Tower, 118 this morning, fire at Tango, Whiskey, Yankee Tango, good. Papatango, Whiskey, Yankee Tango, prossiga, correction, Whiskey, Yankee Tango, go ahead, tower. Here the setup, report the range for tank. Whiskey, Yankee Tango, copy. Clear setup, report red for text. Alfa autorizado, NA e mantém no set. Mike Juliette, o meu, autorizado, site 70, sessão papá. Mike Juliette, o meu, autorizado, site 70, sessão papá. da Serra Bravo para Serra conforme rota, plano de voo no nível 100. Decola pistola 0, primeira curva direita, ingressa Coral, curva 677. Transponda 5542, controle 1208, Juliette Tango, Zulu. Voo na vertical da Enrimar, visão ao contrato. Estamos no apenas uma modificação, aciona 0276 no transponde. Como tráfego informado, um helicóptero agora final 17. Sobrevoando a final 17, ok? Sim, isso é decolado. Artilhete, vamos ver na intersecção, papo. Polico 07, Tupã M327, mantenha a prota 1.510, aguardando para ingressar circuito de tráfego 10. Se a prota 1.500, aguardando para circuito de tráfego 10, a Polico 07. Oscar Papa Alfa, decolou ao... Ah, 8.7. 27, aguarda a transferência. Aguarda. Guardião 06, para o toque remetido na RMA. Guardião 06, toque remetido por ponto em RIP em RMA. O vento no aeródromo é 180 graus, 932. Reporte para retorno. Guarda para retorno. Vamos lá. Corre mais de 7 Romeu na estação. Decola pistola 0, primeira curva à esquerda, perfil saída Cuca, transição Caju, onde recepta o Zulu 17. Transponde 5541 no controle 1208, GNM 1140. Positivo 350, Montreal. Decola 10, curva à esquerda na Cuca, Caju. Aeroguia para o Zulu 17. Aciona 5541, controle 1208. Correto, seja mencionado, transição na 08, o portal. Mantenha reporte visual com tráfego. Romeu, hoje está Papa Alfa, copiou a torre? Poder repetir, chegou entrecortado, por gentileza? Gente, informa um P3 que realizará circuito 1-0, ok? Ah, sim, a gente vai prosseguir com, pelo litoral para o Pro Norte. Gente, visual ao contrato, eu aguardo na transferência. Aguarde. Bom, o Olimpo 07 autorizado o ingresso no circuito de tráfego, informa o helicóptero com Augusta realizando sobrevoo no litoral norte. Reporte visual ao contrato, a 500 pés em computação. O ativo vai ingressar na Fena do Vento, reportará quando o visual começa na linha do litoral Olimpo 07. Autorizar o Mike Juliette Romeu para o norte, sentido TRZ, corrigido. Negativo, Mike Juliette Romeu. Solicitando o táxi da Baioteta, ponto de espera da 1-0. Então chama no bate 5 para o táxi, a torre 1-895. Paulo 1-2-1, para o estudante acionamento, posição 9. Juliette, então, Zulu, no pátio da Baeté, pronto pro táxi, altímetro 1-0-1-8, reporte papá. Gente, Guardião 06 negativo, mantém a posição aguardando, informa o helicóptero decolando com Proa Norte, um Robson 44, reporte visual com tráfego militar. Mantém a posição aguardando, visualização com tráfego. Juliette Romeu, fora do sol, visual com a aeronave na EMA. Gente, Mike Juliette Romeu, mantém a separação com o tráfego. Manterá a separação, afirma. Mike Juliette Romeu, aguarda a transferência. Guardará. Solo Salvador, Azul 2770. Azul 2770, pronto, corre por seguro no nível 180. Prossiga. Autorizado Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plano de voo, nível 180. Decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída Coral. Transponder aciona 0277, controle 120218. 1119. Aí é. 0277, transponder 1208 ao contrário. Correto, cotejamento tinha pronto, aciona 21000, bate 3. Camarada. Tanto 3896, autorizada para o TAP, descendo restrito para o nível de voo 070. TAP, restrito 070, para 3896. 3896, eu informo o tráfego nessa posição de 11 para 12 horas, agora 1 no meio milhas, como oposto, mantendo o nível 055, com o Romeu Vitor no zero. Gente, 3896. Controle Salvador, bom dia, o azul 4207, informação Kilo, passa agora 220 para 1900. Azul 4207, aciona a identificação, deixa para nível de voo 050, via chegada bom. 050, via chegada bom, 4207. Voo no 094, restrita no nível de voo 070, autorizada para o DITAP. Para o DITAP está restrito ao 070, voo no 094. Vento no homem a 0 graus, o nono, não é? É. Sete, decola da 10 para a esquerda, pouca transição Caju, transponder 5522. Controle 1208, pouco no 184. Correto, protegimento de champão, cena 04. Camarada. Time de correction, Canis 1018. Time 1018, return to report to holding point 1015. 0105, mantenha aqui as pés, condições visuais, ajuste no 08. Reporta visual com terra em sequência. Reportará a matilha de Romeu. Controle 4207, visual esquerdo pelo ano. 190 aproximadamente 25 minutos. Azul 4207, centro de desvio. Via line-up, ele mantém para show do ano 7. Vai de 106, solo aos 3, solo controlado aos 3, 1 no nível frequência, boa tarde. São 3896, tráfego superado, desce para 2.000 pés, ajuste no 08. Pro Edduna, autorizado em LSX8, reporta a estabilidade. 2.000 pés, Duna autorizado, o SP reporta estabilizado, São 3896. Índia Torre, 11895, QNH 10018, com o nome 21. Gente, ele vai estar estacionando o Índia, ponto 018954 e 1018, ajuste no 621. Alterando de 500 para 1000 pés e vice-versa, ok? A 13 a 14 meses da escola. Ok, papá, você é com o transponder, não recebo nem modo Alpha nem modo Charlie. O código é 0135. Estacionado, 0135. Vou perguntar aí, vou apertar aí, gente. 2452. Uno 431, estimado? Afirmativo. Do Charlie Mike, irá manter o 055 até o destino ou irá acender para o 085? Irá acender para o 065 após o armazém, após o exato do armazém. Pulei. Gente, o Zulu Charlie Mike nível 065 como final. Afirmativo. Controle, recebe o 0135 do portal Romeu Alfa para Alfa? Acho que o portal Alfa é negativo. Salvador, bom dia, boa noite, 739, informação de hoje. 621, autorizado alinhar e manter pro no zero. Ali mantém na 0, 621.

Quando mantém o aéreo 300, sentando. Pouso 094, desça para 3.000 pés, ajuste no 098. A mensagem foi sobremodulada para o Gono 094, não compreendi. Pouso 094, atrasado 3.000 pés, ajuste no 098. 3.000 pés no 098, Gono 094. Nomeia 21, autorizado de colar no 0 vento, no 60 graus, 1, 2, 1. Esse é o nomeia 21. Para nível de voo 050, Prode Mari para interceptar via chegada da mão. Prode Mari, autorizado para a mão, para interceptar via chegada da mão. 0. Autorizado para a mão, para interceptar via chegada da mão. Falso, afirmativo. Agora eu sigo mantendo 900 pés. Acertou o treinamento entre 500 e 1000 pés, segura para essa região. O 4207, necessário mais um desvio aqui na pista, né? Falou 2, 1, 5, aproximadamente. 12 dias, tomou 12 dias. Azul 4207, sente. O Charlie Mike, controle. Azul, o Charlie Mike, frequência livre para autocoordenação. Para a informação de voo alerta, chama o centro Recife, frequência 1.2.0, alterna 1.2.8. Frequência livre para a informação 1.2.0, 1.2.8. 08, número 07, autorizado, toque remitido no 0, vento 1.5, 0 graus, 1.2.1. Autorizado para a emitida, pulso 0, baixa travado, pulso 07, informa que o próximo será pulso. Tente. Tango, Skank, Tango, Flag Alex, Coral. Flag Alex, Coral, seu taxista, Tango, Tango. Decola 1-0, primeira curva à esquerda. Fechou saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo volume 1-7, está aí conforme. Transponder 5-5-4-4, controle 1-2-0, decimal 8. Afirmativo, conforme na CA 350 via rota do plano, decolando a 10, curva à esquerda, Puca, Caju via rota do plano, intercepta pelo volume 1-7. 5-5-4-4-1-2-0-8, Caru, o nono. 1-6-4-8. 1-6-4-8, contingimento correto, reporta a ponta na posição 0-6-2. Muito bem. Estabilizou, centro 389-6. Completa sinal LS, chama a torre, frequência 1-8-2-9-5. 1-8-9-5, centro 389-6, boa. 739, reduza para 2009, desça para nível de voo 060. 2009, descendo para o 060, boa, 739. Qual é o 6-2-1? 220, com... Prossiga. Por gentileza, você poderá provar de Fátima para nos evitar de uma formação mais adiante? Aguarde coordenação, gol no 621. Deixa aguardar. Inicie 360 pela esquerda, sem interferência com no 0 e com sequenciamento de tráfego aproximando no 0209. Ativa, faz o 360 para a direita, sem interferência com o 0. Salvador, muito bom dia, 3896, sinal no 0, baixado e travado. Olimpo 07, confirmando 360 pela direita. Ativo 360 pela direita, 07. Saída para Maceió no nível 350, correta, Foca Caju. Foca Caju, obrigado. Foca transição Caju. Obrigado. Está presente, Mótima, 1621, grato. 1-2-0-8, bom voo. Eu vou mais 1-2-0-8. Airborne 841, call Salvador Ground Frequency 1-2-0-8, good travel. That's right. Charlie Hotel 7. Sou aí, bom dia, tá passando Victor Charlie Hotel. Sim, 4000. Até Tango, Juliette, Tango Zulu. Where's the contact, Santa Cruz, 1-2-1-0-0. Fly direct to coral position. That's right, at the present moment, fly direct to coral position. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Ele foi direto para o altímetro para o 4207. 0018, PNH. Ok, 0018, obrigado. O voo no 094 estabilizou no X-ray, baixou e travou. O 1094, reduza para aproximação, completa sinal, chama torre 1895. 1895, obrigado, reduzindo o voo no 094. Para o táxi, voo no 1184, temos 128 a bordo, alterna Maceió com 3 horas e 5. Pista no 0, reporta estabilizada. 2000, autorizada, que será 1-0, reporta estabilizada, 4207. Gomes 739, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 8, para o sequenciamento, mantenha para o limite ao localizador. 737 para 3000, meio 18, mantendo pronto ao localizador, agora 739. Charlie Hotel informa o P3 da Força Aérea, realizando 360 pela direita, no circuito de tráfego no 0, não interfere com a sua aproximação. Está indo mantendo 1500, isso Charlie Hotel. Na vertical da frente, vá. Olimpo 07, reconfirme realizando 360. Não foi autorizado abandonar a espera, não. Como o tráfego aproximando no 710 no momento. Afirmativo, tá fazendo 360 no setor norte. Então, 3896, são os 44 de vez direito, chama só em 1-2-1, desse só 1. Região Noro. Então, 94, autorizado pouso no 0, vento 170 graus, 1-2-9. A livre pouso, o gol 1-0-9-4-1-0. 18-9-6. O Itachar até confirma o número pés ou o número 500? 9500. Gente, deixa eu falar o número pés. 9000 pés. Salvador, bom dia, gol 1-1-8-4, ponto de pista 1-0. Bom, 1-1-8-4, mantém ponto de espera. Sim. 1-1-8-4, autorizado a alinhar e manter tipo no 0. Ali mantém 1-0, 1-8-4. Desajado até o incremento de velocidade para aproximação no 7, recorte curta final, informa a aeronave aproximando no 0, passando do 1. Valeu, Céu, tá aí, tá aí, tá aí. Bom, 2094, solo 44, ele vai direito, chama solo em 1-2-1, desse som. Queria direito, 2-1-1, obrigado. Alguém me chamou, Tony? ALS estabilizado, 4207. Aí, 4207, completa sinal ALS, chama a torre, frequência 98, décima 95. 95, aí, 4207, bom dia. Está cruzando 185, rumo no 621. 621, confere. Rumo no 184. Então, Charantel autorizado, pouso 17, vento 170 graus, 129. Ah, meu céu. Papá, bom dia. Vitor Bravo Papá, prossiga. Vitor Bravo Papá na posição remota, aqui na remota 14. É, solicito o rebote dessa aeronave até a 1, o pad principal. 101? Hoje eu estou na 14 remota, indo para 11 principal. Confirma, 01 no principal ou 11 principal? 11 principal. Paciente 4207. 107, comprou a torre? Comprou, tá vindo com o plano de casa, agora vai descendo para a grupo 10. Agora vai bater espera com o lançamento direita. Gente. E a parte um onde eu posso fazer a pista no 02, 1895, PNH 1018, tá na 0 na Tatano, 05 em direção, meu Deus. Então, Charlie Hotel, Solo 47, livrando a direita na, para a 45, no pódio de frequência. Boa tarde, depois, bom dia. Bom dia, bom trabalho, tá? Bom, 1184, decolou 46, como tráfego à sua esquerda, um P3, agora no 1500 pés, afastando, comprou a oeste, não interfere com o seu decolagem. Paciente, já pisou a aeronave, o gol 1184. Paciente, gol 1184, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 08, graças. Salvador, bom dia, 1739, estabilizado, ILS, 78, com 9. Bom, 1739, continua a aproximação, número 2 para pouso. 1739, 7. Cliente, eu vou 0,4. Chegou no 094, mantém a posição antes da Juliette, que é no tráfego cadastrado do ponto de espera, pode ser autorizado. Sim. 737, final 10. Vou falar com o visual, já sei. 3-1-6-1-4-0-8-1-4. 8-4, então 084, gente. 8-1-8-1. Ah, que 8-1, muito legal. Papatango, Whisky e Yankee Tango. Alto Flight Level 150, contact sinal Recife Centro, frequency 133.25, enable 125.1. 133.25, enable 125.1. 1094, está no ingresso Flight 1 na posição 10. Relive ingresso, posição 10, ou 1094. 4207, solo 48, livre direito, chama solo em 121, décima 1. Direita 2-1-1-9-4-2-0-7, bom dia. Bom, 1739, informa o P3 à sua esquerda, mantendo o 1000 pés, não interfere com a sua aproximação. 7-1-7-3-9. Puxando 6140, mantém a ponta espera, bom dia. Bom, 1739, autorizado, pouso 10, vento 1,60 graus, 1,29. Pouso autorizado, 1739, pista 10. Polito 07, autorizado, da presente base 1,0, reporte em direção do final 1,0, visual com Boeing 737 na final. Afirmativo, visual com Boeing na final, segue com o comandador 2, pode olhar para a final da 0, Polito 07. Tem, Polito 07. 1895, ciente da aeronave Oscar Paparal. Torre Salvador, Papa Romeu Oscar Paparal. Papa Romeu Oscar Paparal, da presente autorizado através do norte da Torre Salvador, reposto através do norte da Torre Salvador. Informa um P3 aproximando para circuito de tráfego 10, já gira a base. Informa agora 1 no meu pé. usual com a aeronave, o Oscar Papa Alfa. Já na equipe de solo, já atrasado no início do rebote na posição 1-4 para 1-1. Ido Bravo Papa, chama rebote, até a 11. Gente, é porta técnica. Obrigado. Quem é pro da GL? Tente. Zona 98, voa direto zona, vista para 2.000 pés, ajuste no 0 no 8, cruzado LS, reforço estabilizado. Repato 207, doutorizar ingresso para o Pátio 1, posição 03. Repato 1 para o 03, passo para o 207, bom. Ponto Copa, Aracaju. Gente, autorizando Serra Bravo, Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, no nível 095, inicialmente manterá restrito, 1.000 pés. Decola no 7, primeira curva à esquerda, no perfil do corredor forte. O transponder 0260, controle 120 decimal 8. Papa Romeo Foxtrot, Sierra Victor. Foxtrot, Sierra Victor, cotejamento correto. Confirma o trabalho, o pressionamento vai chamar a torre. Só o 01 que chama a torre, 1-1-8-9-5, pressionamento com o voo. Prova, Golan 739, librando na Alfa. 1739, autorizando o táxi Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, Golan 739. Dando 648, 137 a bordo, 21, Aracaju para o táxi. Autorizado o táxi. Via Bate 1 no Índia, ponto espera pista no 0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-8, atento apenas no tráfego da Azul, ingressando no gate 03. Apenas que eu tenho visual para Azul, via Bate Índia, ponto espera 2-8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- 3, nós vamos até a posição aqui da Juliette. Tá, mas até a posição aqui da Juliette, na 739. Grau 109. Pouso 17, óptica para Alfa. Alfa 17, Polo 52, livre à direita, taxi via Alfa, reporte na interdição Delta. Decolar 1040, decolar 1090, 0 graus, 1 9. Decolar, Victor, 1140. Próximo da Juliette, 1739. 1739, sente, mantenha a posição. Mantenha a posição. Posição 1739, 1739, 71, até a posição 09. 09, igual a 739, apesar de entrar. Salve Salvador, azul 2770 para o posicionamento, posição 4 modelo. Azul 2770, autorizado que estiver estacionamento, no parte 3 já é pode estar. Pode para o táxi, azul 25, ou 2770. Eu vi o Bravo Papá aqui encostando na 11, considere rebote cerrado, fica livre. Então, Bravo Papá, frequência livre, boa tarde. Boa tarde. 8, bom voo. 208, obrigado. 2, Papa Alfa, solo controlado 56, taxi até o 45, reporte pista linha. 4-0, contato com a radar decolagem, subir mantém nível de voo 350, via Tanda Puca. 35, via Puca, 6140. Pode interjeção lógica, Fox é a Vitor, altímetro na 08. 07, autorizado cruzamento de imediato, tem um parte militar, reporte que está ali. Tango Índia, desça para 3 mil pés, ajuste no 08. 3 mil no 08, pega aí já. 3198, corrigiu o ajuste agora no 018, reporte estabilizado. Eco Tango Índia, curva direita para a 160. 160, Tango Índia. 507, não pode ter frequência, bom dia. Alfa, livre frequência, bom dia. Senhor Salvador, boa noite, 64, muito bom dia, informação, Lima. 1864, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada a Mari. 050 via Mari. Com 5151 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, terminar, alternando vitória. Tá pronto para o táxi. Azul 2770, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajustando 018. Ajustado no 018, no ponto de espera, 118,95 pela Índia. Azul 2770. 1648, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 350, via saída PUCA. A saída PUCA 350, voo Senha Vitor, autorizado decolar. O nosso vento no 60 graus, 1-1-1-8. Após a decolagem, tem condições de ingressar apenas contra o vento, 1-0. Gente, é ponte ingressando pena contra o vento, 1-0. 2-1-9-8 completa. Final, chama a torre, frequência 1-1-8-9-5. Papatango, Ecotango Índia, para o curso do localizador, curva esquerda na prona, 35, reporte estabilizado. Curva 35, localizador, vai passar estabilizado, Tango Índia. Ecotango Índia, autorizado 2010, ILS, reporte estabilizado. 2000, vai passar Tango Índia. 3198, bom dia, continua a aproximação, alada, autorização de pouso. Informo o tráfego decolando, cabeceira auxiliar. Papa Alfa 34, afastando a sua direita, não interfere com o seu posto. Três 198, autorizado por 190, vento 160 graus, 129. Papa Romeu Fox Sierra Vito, ingressando posição decolado ao 01, ingresse em perna contra o vento com curva à esquerda, reporte ingressando. Mateus, curva à esquerda, ingressando contra o vento 10, Sierra Vito. Negativo, Fosse é Vitor, informa a aeronave em curta final 1-0. Negativo. Um minuto, senhor, será autorizado a cruzar o campo, ok? Afirmativo. Já está aqui sobre o mapa, possível mantendo a perna contra o vento, já 1-0. Tente, Fosse é Vitor, copiou, mantenha-se próximo à cabeceira, correção a final 2-8, aguardando liberação para cruzamento do campo. Serra Vitor, mantendo posição. Pode ser a Vitor, mantenha próximo a final 2-8. Mantendo, Serra Vitor. Serra Vitor, autorizado de imediato o cruzamento do campo, reporte livrando final 2-8. Pode dar livrando final 2-8, Serra Vitor. Vitor, informa o tráfego aproximando 1-0, agilizando a liberação da final 2-8, por gentileza. Vai, vamos lá, Serra Vitor. Na 3198, salão 02, livre direito, chama salão 1-2-1-11. Chama salão 1-2-1-11, vai. E vai informar, livrando a final da 2-8. Tango Índia, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, confirma intenções, 1-7-1-0. Tango Índia, ciente, cancela a regra. Cancela 205, autorizado da presente curva esquerda para a base pela direita, 1-7, recorte curta final 1-7. Azul 2770, autorizado a linha e manter 1-0. Linha mantém, azul 2770. Porque a Vito comprou da linha do litoral, mantendo a linha do litoral norte, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, realizou a final da 2-8, grato, bom dia. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Fox Sierra Vito. Papa Romeu, Fox Sierra Vito, corredor forte, livre atenção para o nível 095. Corredor forte, acendendo para o 095, Fox Sierra Vito. 2770, autorizado decolar, sinal 0, vento 180 graus, 128. Autorizado decolar, de azul 2770. Wind, autorizado pouso 17, vento 180 graus, 128. Wind, 317, Jackson Wind. O 53 milhas sudoeste de Salvador,